64 de Don Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Pierre. Don Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 66. Intimidade. Capitu, ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada. Capitu ia lá cozer as manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existira homem capaz de competir com ele na feição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou, se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, uso dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-lo mais aborrecível a minha parenta. Se, a princípio, não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de os infrangir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que captiva. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, ma a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre, que após as portas da morte, quis que Capitu lhe servisse da enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: "Não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir." 67º. Um pecado. Já agora não tira doente da cama, sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou-me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Mana glória, você estusa-se sem motivo. A febre passa. Não, não, mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo, pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo. Já, já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir a casa. Na rua, íamos calados, ele não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes do conclusão, mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como um negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros, podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me. Mas, de uma vez, cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim como o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado, e uma corneta, que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes, ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Fui, cheguei aos arcos, entrei na rua dos Matacavallos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. Três ou quatro vezes quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca. Mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança para combater o terror me segredou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta, acaba o seminário. Leitor, foi um relampago. Tão depressa alumiou a noite, como se svaiu, e a oscuridão fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A pietade filial desmaiou um instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante, menos que um instante, o centesimo de um instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com um remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte da minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta, e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? No, no. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo. Mas não é mal de morte. E Deus pode tudo. Enxugue os olhos. Que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada. Uma febre. As febres, assim como dão, com força assim, também se vão embora. Como os dedos, não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos. posto que de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Nada mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão a minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos. Entramos, subi trêmulo os seus degraus da escada e, daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvia as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando. Os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas, como este era alto, fiquei longe das suas carícias. «No, meu filho, levanta, levanta!» Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois. Mas não suspeitou, naturalmente, todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo a minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei, ainda uma vez, do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida da minha mãe. E eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Era mais 2000, onde íamos antigos? Não paguei uns nem outros, mas, saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciária, ainda que o devedor as não pague, valem a soma que dizem. 68º. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua de Matacavalos. Eu confessarei tudo, o que importar a minha história. Montaigne escreveu de si: «Se ne sont pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence». Ora, a seu modo de escrever a própria essência, e contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, a medida que me vai lembrando ou convindo a construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida a melhor oportunidade. Nem perderá se anesterar, meu amigo. Ao contrário, acode-me agora que... Não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis, pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes, não menos simples que clara. Reduz-se a isto que cada pessoa nasce com um certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensar na vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sempre que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento de ou de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos, e, alguma vez, com um resplendor maior da terra e do céu. É pena que eu não possa fundamentar isto com ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais e, naturalmente, ainda os possuo. Já me sucedeu, aqui no engenho novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém. E no dia seguinte, perdi o trem da mesma estrada por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia bordão. Voilà mes gestes, voilà mon essence. 69º A missa. Dos gestos que melhor exprime a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo a ouvir missa em Santo Antônio dos Pobres. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só. Senti a necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus, depois do que se passou no capítulo 67. Nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento da minha mãe e, visto que digo tudo, fazê-lo renunciar ao pagamento da minha promessa. Eva, post que divino, o por isso mesmo, é Rothschild muito mais humano e não faz moratórias. Perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira de veras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa. Da lì in diante non faria mais promessas che non pudesse pagar e pagaria logo che as fizesse. Ouvi missa. Ao levantar a Deus, agradeci a vida e saúde de minha mãe. Depois pedi perdão do pecado e renovação da dívida e recebi a benção final do oficiante como acto solene de reconciliação. No fim, lembrou-me que a igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste de contas morais entre homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receiei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda, hoje chego a publicá-lo. 70º Depois da missa. Rezei ainda, persignei-me, fechei o livro da missa e caminhei para a porta. A gente não era muita, mas a igreja também não é grande, e não pude sair logo, mas devagar. Havia homens e mulheres, velhos e moços, sedas e chitas, e, provavelmente, olhos feios e velhos. Mas eu não vi uns nem outros. Ia na direção da porta, como a onda, ouvindo as saudações e os cochichos. No adro, onde se fez claro, parei e olhei para todos. Vi então uma moça e um homem que saíam da igreja e pararam. E a moça olhava para mim, falando ao homem, e o homem olhava para mim, ouvindo a moça. E chegaram-me estas palavras. Ma que queres? Queria saber dela. Papai, pergunte. Era Signasinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria notícias de minha mãe. O pai veio a mim, disse-lhe que estava restabelecida. Depois saímos. Mostrou-me a casa dele e, como eu vinha na mesma direção, viemos juntos. Gurgel era homem de 40 anos, um pouco mais, com a propensão a engrossar o ventre. Era muito obsequioso. Chegando à porta da casa, quis por força que eu fosse almoçar com ele. Obrigado, mamãe, espera-me. Manda-se lá um preto, dizer que o senhor fica almoçando e irá mais tarde. Venho outro dia. Sinazinha Sancha, voltada para o pai, ouvia e esperava. Não era feia, só se lhe podia notar a semelhança do nariz, que também acabava grosso, mas há feições que tiram a graça de uns para dar a outros. Vestia simples, Gurgel era viúvo e morria pela filha. Como eu recusasse o almoço, quis que descansasse alguns minutos. Não pude recusar e subi. Quis saber a minha idade, os meus estudos, a minha fé, e dava-me conselhos para o caso de vir a ser padre. Disse-me o número de armazém, rua da Quitanda. Enfim, despediu-me. Veio o patamar da escada. A filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe. Da rua, olhei para cima. O pai estava à janela e fez-me um gosto largo de despedida. Fim da sessão 14.